Conversas Aleatórias. O grave tinha estragado tudo. Está no ar mais uma emissão de Conversas Aleatórias, a 129, mais uma vez com três locutores ao seu dispor, ao dispor do ouvinte. O Nuno Miguel, o Carlos Bonaparte. Olá, ouvintes! E o Joaquim Pereira. Muito boa tarde. Na véspera. Muito boa tarde na véspera. Bem avisado. A emissão é para o domingo 8 de novembro, estamos a gravar sábado, dia 7. Começamos com uma música, Phil Collins, um nome muito associado ao grupo Genesis. Esteve na origem desta emissão, perceberam o trocadilho. Esteve na origem desta emissão uma música que vai dar aqui origem a um pequeno debate por causa da frase, uma das frases, temos aqui mais do que uma frase para hoje, neste programa em que temos vários tópicos para analisar por semana. Começamos com uma frase que foi dita neste programa, mas na emissão anterior. Uma não, duas. Ora bem, eu vou pegar, vocês vão já perceber, porque vou pegar nisto primeiro para ver aqui mais um pequeno debate. E segundo, para clarificar desde já o meu ponto de vista sobre o primeiro assunto de hoje, ou melhor, clarificar para hoje e para o futuro. Uhum. Então, ao ouvir a emissão da semana passada, 128, ouvi o Joaquim a dizer, quando falávamos sobre os refugiados da Áustria, vocês lembram-se da Áustria fechar as fronteiras, já foi da Hungria, da Bulgária, e não só. E o Joaquim a dizer que nós estamos mal, e ainda vamos receber ainda mais pessoas, que pode piorar a situação. Está certo, eu estou errado, estou certo. Não é bem. Não é bem, não, está gravado. Mas acho que a sua frase foi: estamos mal. Pouco antes, logo na parte inicial da emissão, o Carlos tinha dito, quando nós falámos daquelas estatísticas que vieram na revista Visão da pobreza no mundo, o Carlos disse que Portugal não é um país pobre. Pobreza extrema. E eu estou a pegar nessas duas frases, o mal e o Portugal não é o país pobre, para juntar ainda uma outra, que essa sim tem relação com a música, que ainda estamos aqui, o ruído de fundo está a acabar. Espero eu. E estamos aqui a comparar o Another Day in Paradise, do Phil Collins, com outra frase que o Carlos disse na semana passada, em resposta ao comentário do Joaquim, isto parece que estou aqui a moderar um debate. Em resposta ao Joaquim, quando disse que estamos mal, o Carlos respondeu: nós não sabemos é no paraíso em que estamos. Uma coisa assim, Portugal é um bocado um paraíso. Nós estamos é no paraíso. Agora, eu não sei se não está a arranjar um debate ou se está a arranjar a boca para barulho. Eu estou a expor a minha situação. Não, eu não vou virar muito para ti. Vou melhorar aqui para o senhor puxar o meu lado direito. Eu estou a expor a minha situação. Quando o Joaquim, e não foi só na semana passada, nem há um mês, nem há um ano, já anda há 3 anos, a dizer a mesma coisa. Já anda há 45 anos. Estamos mal, 45 não, 41. estamos mal, mal, mal. Ou se quiser é quase 50, desde que se casou, se quiser esse. Não, aí, por aí não aí vamos, senão aí, senão aí acaba. Não, estamos mal, mal, mal. Ora bem, cada um de nós três tem orçamento suficiente, por exemplo, para ter internet em casa. Para ter vários canais. Não, tem. Pode não usar, mas tem. Tem. Para ter internet em casa. Nós dois, o Carlos não precisou, mas nós dois temos orçamento suficiente para pagar a gasolina do carro e vir até aqui. E se o carro tiver algum problema, bem, temos dinheiro suficiente para semana a semana, ou dia a dia, ou mês após mês, ir às nossas compras, e nem todas são bens necessários para termos as nossas coisas em casa. Toda a gente que não tiver nada disto é que eu considero mal, mal, mal. Nós não estamos aí. Bem. Era isto que eu queria. E eu estava ouvindo a emissão da semana passada e estava a pensar. Eu não... Ao bocado o Carlos em off estava a falar connosco, a dizer, eu não sou de ouvir e ficar calado. Eu ouvi aquilo e não quis ficar calado. Só vou dizer duas coisas. É mais pertinho de uma coisa. É certo que ainda não cheguei ao mal, mal, mal. Mas que tinha... Também me saía do corpo, porque eu fazia para isso, trabalhava, para ter uma vida, não era regalada, mas confortável. E de, há uns anos largos para cá, estou a ver essa vida que eu tinha, a ir por água abaixo. Trabalhei tantos anos e dei tanto dinheiro para o Estado, para quê? Para agora estar a viver... A viver o quê? Na pobreza? A contar os tostõezinhos que posso gastar? Vá lá, pelo menos tem tostõezinhos para contar. Lá está, tem tostões para contar. Há quem não tem. Eu lembro de uma frase que eu ouvi esta semana, não tem a ver com a frase que eu escolhi, mas uma frase que eu ouvi nesta semana... Não, senão não é já a tua frase. Mas sim. Não, mas tem a ver com o assunto. E a frase era algo... Havia uma pessoa no Facebook, porque isto, no Facebook não é, isto é um poço de... De treinadores de bancada. Sabedoria, de inteligência. Inteligência. Ou não. Mas, então, basicamente, havia uma pessoa que dizia vocês queixam-se, mas não estão em guerra, não sei quanto, não sei o quê. E havia uma pessoa que dizia guerra, eu sei o que é guerra. Guerra eu temo todos os dias, às 5 da manhã, no centro de saúde. E eu pensei, a gente tão estúpida, não. É que foi a primeira coisa que me... A gente tão estúpida, não. Eu percebo. Em parte é bom. Eu percebo aqui as comparações do Joaquim Pereira. Eu estou-me a virar para si logo no início do programa, que é para dar uma mão nos dois ao sol. Pois, eu estou a ver com hoje é que... Eu percebo a comparação de quem há décadas estava mais sossegado, digamos assim, em termos financeiros. Mais um bocadinho desafogado. Desafogado, boa palavra. E agora está afogado. Agora estou afogado. Mas daí a chegar ao mal, estamos mal, mal, mal, que não podemos receber mais meia dúzia de pessoas em relação à população portuguesa, não. Meia dúzia de pessoas. Lá vamos voltar atrás. Eu não queria puxar aí, mas nós não... Eu olho para mim, mas como não sou egoísta, eu vejo aí muitas pessoas, algumas porque não têm a cabeça, mas muitas outras, porque os azares a caírem-lhe em cima da cabeça e a deitarem-no para o fundo, vejo muita gente. É certo que não tiveram... Lá está. Uns tiveram cabeça, outros... Não tiveram cabeça e outros, porque além, mesmo sem perderem a cabeça, também têm tido azares. Há muita. E eu sei, e eu já vejo, eu convivo com ambientes, meio ambientes desses, quase todas as semanas, mas eu tenho tendência a concordar mais com o Carlos quando ele disse, na semana passada, Portugal não é um país pobre. Não. Não, dizem, não podemos dizer que estamos muito mal. Eu acho que nós temos... temos é muitos ladrões. Pois, eu acho que estarmos pior, pior, pior, é discutível. Mal, mal, mal, não me parece. Pois, há uma coisa que eu ouvi esta semana, eu já vi isto muitas vezes, e esta semana esses treinadores de bancada tiveram que calar a boca. Foi, ai, nós devemos, estes são os nossos primeiros, e houve o que houve em Albufeira, e houve uma onda de solidariedade enorme. E muitas destas pessoas que foram ajudar em Albufeira também são das primeiras que estão dispostas a ajudar refugiados. Sim. Mas foi preciso ajudar o nosso numa situação de catástrofe, e foram. Essa piada ao teu... Falaste agora do senhor da bancada, o Facebook é um posto de sabedoria inteligente. Não é preciso ir ao Facebook. Eu tenho um familiar que costuma ouvir e costuma dizer-me que a antena aberta da Antena 1, das 11 ao meio-dia... Foi a melhor... Olha, que os ouvintes vão ligar para lá... Opa, há tantos inteligentes em Portugal e a gente não os aproveita. Há tantos inteligentes ali... Isso é que está mal, mal, mal. Não é preciso chegar ao Facebook. Mas pronto, eu queria deixar aqui uma ponto de vista. Nenhum de nós é rico, nenhum de nós está cheio de riquezas materiais. Podemos mas ter outras. Dívidas, mas não estamos. Aliás, há pessoas que estão mesmo mal. Eu até vos dou um exemplo. Já me expliquei. Com respeito à casa, com respeito aos bens, às compras, etc. A Venezuela não é um país pobre. Mas é um país muito mais pobre do que o nosso. Por exemplo, a McDonald's ficou desabastecida da feita durante 10 meses. E é um país que tem uma economia muito... Mas não, ainda não chega ao nível de país pobre. A maior parte das pessoas tem uma casa. Tem dificuldades em pagar contas, mas tem contas para pagar. Há pessoas que simplesmente não têm essa possibilidade. E claro, eu sei que até no sul do sul há pessoas que vivem melhor do que em Portugal. Não é? Mas sul do sul, por norma, é um país muito mais pobre. Não é? Um dos mais pobres do mundo. Aí muitas pessoas aqui têm. São casas de feitas em madeira, colmo. Quando tem casas, não é? Quando tem água para beber, não é? Às vezes vão ao rio, vão onde quer que seja, água contaminada ou não, é aquela que tem. Quando nós estamos no dia a dia à procura de água e de uma casa, aí é que estamos mal. Digo eu. Isto seguindo o que o Carlos está a dizer. Sim, mas é também isso que eu acho. Por exemplo. É daquelas coisas que... Mas não bate, oh, chega para lá, não é preciso bater. Eles vão poder ter uma opinião contrária. Eu estou-me a conter. Eu acho que nós temos muita... Vivemos num país... Percebo, e agora hoje estou a copiar o Carlos. Vou pegar na expressão que eu disse ao bocado. Compreendo que quem está noutra geração e que já viveu outros tempos, hoje diga estamos pior. Alguns. Outros dizem melhor. Depende da situação de agora e da altura. Depende da verdade. Também de alguns. Pronto, mas eu já me expliquei. Interrompi-te, estava a acabar. Não, mas é. Não, também já terminei. Pronto, siga? Sim. Vamos a um tópico que já há algum tempo não passa por aqui, mas eu achei curioso. Vou lançar aqui mais um debate entre os três. Uma passagem da Bíblia, que já não passa aqui há algum tempo. E vamos ao primeiro livro dos Reis, o capítulo 17, entre os versículos 10 e 16, que por acaso é mesmo em todas as missas católicas deste fim de semana, vai ser esta a primeira, ou foi, esta a primeira leitura das respectivas Eucaristias. E diz assim, o primeiro livro dos Reis: naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber. Quando ela ia buscar a água, Elias chamou e disse: por favor, traz-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como estar vivo o Senhor, teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotonia. Vim apanhar dois cavacos de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e para o meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte. Elias respondeu: não temas, volta e faz como disseste, mas primeiro coze um pãozinho e traz-me aqui. Depois prepararás o resto para ti e para o teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel, não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotonia do azeite, até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra. A mulher foi, fez como Elias lhe mandara, e comeram ele, ela e seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotonia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Fim de primeira leitura. Acho que não preciso de vos explicar que isto, o cerne desta leitura é dar o mesmo pouco que temos, partilhar, que depois acabamos por receber, ou mesmo ainda mais. Eu não vos vou perguntar se vocês estão à espera, que não estou à espera que vocês concordem com isto, a pessoa ser totalmente altruísta e tal, mas eu, a questão que eu tenho é: conseguem discernir, conseguem elaborar, como se estivéssemos a fazer um desenho, uma fronteira entre o autossustento e a partilha total? Ou seja, uma fronteira entre uma pessoa ser altruísta ou louca? Se alguém quiser chamar louca, não sei quem é que quer responder. Já falámos aqui há uns tempos sobre isto, entre o altruísmo e o egoísmo, mas noutro contexto. Não sei quem quer falar. Sim, eu pessoalmente consigo. Aliás, eu todos os dias, esta é a minha filosofia de vida. E eu sei que muitas vezes... sem que isso me prejudique a mim, porque prejudicar a mim também não vou fazer bem a mais ninguém, mas eu, essa é a minha máxima. Eu sempre posso, tento sempre dar o melhor de mim aos outros, por muito pouco que eu tenha, eu tenho sempre a certeza de que, pelo menos, assim, eu posso ter muito pouco, mas eu sei que vou acabar por ter mais, ou pelo menos não me vai faltar aquilo que eu preciso. Acreditas nisso? Eu não acredito, já experienciei isso, desde que nasci, que experiencio isso. por pouco que se tenha, o muito pouco que eu tive, do muito pouco conseguiu-se fazer muito, eu e a minha família, e eu é o ensinamento que eu sigo, mesmo sem acreditar em Deus, enfim, pronto, para mim isso são deveres sociais, não são deveres religiosos, e é isso que eu sigo, por muito pouco que eu tenha, a não ser que eu acho que a pessoa realmente não merece, porque é má, porque enfim, etc. Mas de resto, quando eu não tenho nenhuma ideia sobre a pessoa, ou quando sei que a pessoa merece, eu faço o que é possível. E às vezes, enfim, se não como uma coisa, como outra, dou aquilo que está ao meu alcance. Mas está a partilha. E às vezes até só no próprio momento de dar, já estás a receber. Se tiveres uma reação de uma pessoa em que notas que ficou ali mesmo grata e melhoraste a vida daquela pessoa, nem que seja naquele dia ou naquele momento, já estás a receber até mais do que deste. Não é imaterial, não é? Mas a nível sentimental. Eu digo isto também numa questão anímica, não é? Sim, por exemplo, eu vou-vos ser muito sincero, esta semana foi-me proposto ajudar uma pessoa. Pela primeira vez, eu perguntei-me, devo ou não devo fazê-lo? E claro, depois veio a autocensura, não é? Que estúpido. Porque se toda a vida, se eu hoje sou o que sou, é por aquilo que eu fui. Não vou mudar os meus valores agora. Por muitas pancadas que já tenho levado, esta pessoa que nem sequer conheço, não é? Não vou julgá-la, nem vou julgá-la por aquilo que os outros já me fizeram, nem vou ceder à tentação, por assim dizer, de jogar sempre defensiva, ser mais... Enfim, não, ou seja, e seja o que for, e se não correr bem, não será por falta de entrega minha. Aceitaste ou não? Vou ajudar. Sim, claro. És mais católico do que pensas. Joaquim. Eu também não sou católico. Já fui, em tempos de minhas vezes. Mas, felizmente ou infelizmente, consegui sempre pôr a minha cabeça a funcionar, a tentar, dentro das minhas posses, aqueles que realmente estavam junto de mim e que precisavam. Claro que levei depois muitos pontapés, mas isso não fez com que eu deixasse de ser ou de fazer o que vinha fazendo, e dentro das minhas parcas possibilidades, lá vou indo, na graça de Deus. Mas surge, exatamente, boa maneira de acabar esse esforço. Na terça-noite estive a comentar estes assuntos e uma senhora já idade avançada que sublinhou, e estava sempre ao longo daquele encontro, sempre a sublinhar uma coisa, que era, eu estou desempregado, tenho menos dinheiro do que tinha há uns meses ou há uns anos, mas aparecem-me à frente pessoas que por 2 euros, por 5, não sei o quê, eu vou dar-lhes quando já tenho pouco para mim. E quando se faz essa pergunta? Como é que a pessoa reage? É ela própria. Vai dar? Sabe que tem menos do que o que tinha e vai dar o pouco que tem à pessoa que precisa muito mais do que ela? Conforme, do que a própria? Conforme as situações. Claro. Porque há aqueles casos... Estou a falar de 2 euros, 5 euros, pode ser comida. Oh, filho, pode ser... Há aqueles casos em que não olho atrás e toca a dar. Mas há aqueles que eu analiso a situação e não dou. Sou o próprio a dizer, epá, desculpa, mas não é possível, também estou à rasca, pá, não posso. Mas não há porquê? Por causa da pessoa em causa? Por causa da sua situação? Que não quer ficar pior, está a olhar para si? Não, porque eu sei que é essa pessoa. Ah, pronto, mas isso é outro contexto. Claro, não, eu por norma, assim, eu se não dou, se não faço, é mesmo porque eu não posso. Porque a partir do momento que eu faça, eu já me estarei a prejudicar realmente a mim, não é? Onde é que está o limite do não posso? Onde é que está o limite do não posso? Eu vou dar qual é que é o exemplo. Vou botar um exemplo muito simples. Eu houve uma altura da minha vida em que comia praticamente 3 em 3 dias. Se houver uma pessoa que está, por exemplo, há um dia e tal, um dia quase inteiro sem comer, podes me dar um bocadinho da tua sanda? A minha resposta vai ser não. Porque tu estás como ele ou pior. Estás pior do que ele. Porque, para todos os efeitos, se eu for ajudar aquela pessoa... É assim, a pessoa até pode ser diabética, tem que comer 3 em 3 horas. Certo. A pessoa tem que fazer a parte dela por ela. Naquele caso, eu já cheguei ao ponto de também ter que fazer por mim, porque já há 3 dias que não como. E atenção que já passei por uma situação dessas. De não comer, praticamente, só comer 3 em 3 dias. Sim, não é uma situação fictícia. Exatamente. É uma situação real. Foi. Sim, foi uma situação real, felizmente. Não é. Foi. Bom... agora é assim, se a pessoa estiver numa situação em que já não come, por exemplo, há 7 dias, Eu, até se tiver, até me empenho ainda mais para conseguir para ela, que com certeza está numa situação muito pior do que a minha. Ou seja, depende das situações, mas a não ser que a pessoa já tenha tido hipótese de fazer a parte dela e não tenha feito. Aí eu cuido de mim primeiro. Vai falar disso? Sim, Joaquim. Ah, não é? Ainda não, então sou eu. Pensei que ainda ia responder ao Carlos. Deixa-me ter aqui uma Eu, coisa. desculpa, Carlos, mas eu agora Estou aqui a. passei nas minhas brancas, que não estive cá, estive muito longe. Já ia saltar para as efemérides, mas isso é daqui a um bocadinho. Porque agora estava aqui a pensar em caso. Num caso, deixa-me ter-me aqui um cunho pessoal, sabem já ao tempo que estou desempregado, mas continuo não a dar milhares de euros nem milhares de toneladas de comida. Vou ajudando uma outra pessoa que vai aparecer. E até em favores que às vezes as pessoas não se apercebem que eu estou a pagar por elas e assim. Ainda nesta semana tive 2 manhãs completas a trabalhar para outros, precisamente para reunir alimentos para dar a pessoas. E não gastei dinheiro diretamente naquilo, mas gastei no carro para ir até lá e vir. Aliás, foram 2 manhãs e se fiz alguma coisa também dependia do meu. E ao contar às outras, não contei, mas estava aqui, o Carlos estava a falar, estava aqui a imaginar a situação de contar isso a outras pessoas, sendo próximas ou não, e sabendo da minha situação de desempregado já há algum tempo, e chamar-me-iam louco, ou maluco, ou não pensas em ti. Há Nos esse tempos risco, não é? que correm é este que te chamam. Eu não quero saber, Tu eu só és, estou para a. mim sempre Porque. é indiferente, Eu não porque quero saber assim. disso, eu só estou a dizer que é Aliás, compreensível. mas eu até me alegro que as pessoas digam isso. Sabes porquê? É sinal que nunca passaram por uma situação dessas. Nunca precisaram. Ainda bem, não é? Porque Um quando dia, e se precisam. calhar um dia chegam lá Pois. e aí arrependem-se de muita coisa que disseram. Pois, exatamente. Não é? E eu, é assim. Eu já precisei. Ainda vou precisando. Mas felizmente já vou tendo todos os dias de comer, houve alturas em que não foi assim, não é? Como já disse. Mas é assim, eu por norma dinheiro, não, eu costumo utilizar, eu não costumo dar dinheiro, eu costumo utilizá-lo. Seja utilizá-lo para fazer alguma coisa ou para comprar alguma coisa. Não é? Para todos os efeitos, é assim, é gratificante ver. Mas assim, eu sei que depois eu posso chegar ao fim daquele mês e ter menos para mim. Não há problema, eu mais tarde acabarei por ter a minha recompensa sem pedir nada por ela. Eu não peço nada por ela. Para mim, Aparece, a sim. minha recompensa está feita. Eu fiz a minha parte. Eu não mudei o mundo, mas ajudei na mudança dele. Não é? Eu sozinho não fiz tudo, mas alguma coisa. Se vier alguma coisa, Vai falar? veio. Se não vier, não veio, mas pelo menos também não me coloquei em situação de perigo. Eu só. Perdão, desculpe lá. Eu só tenho uma coisa a dizer. E é para terminar este assunto, para mim, Tanto me faz. eu tenho peito, dentro das minhas possibilidades, como disse há bocado, e sinto-me gratificado por algumas situações. Outras não, mas. Isso não esteja à espera de 100% das situações Pois, ser mas, retribuído. apesar de tudo, ainda hoje, continuo a fazer o que me é possível. Que está no meu íntimo, e não é preciso andar cá na Igreja Católica, nem nas URPs, ou lá que é essas coisas, nada disso. O meu íntimo é que me manda assim. Nasci assim, ou fizeram-me assim, não sei. Olha, Posso É deixar como aqui, Deus quer. Era o que ia dizer. deixar aqui uma Seja o que frase. Deus quiser. Posso deixar aqui uma frase que me surgiu agora, é uma frase da minha autoria? Antes cair da ponte, do que me tirar para o chão. Agora deixa-me pensar um bocadinho. Antes de cair da ponte. Do que me tirar para o chão. Ou seja, antes a pancada ser grande porque eu tentei fazer algo de bom, Do quê? do que aquela do ar, não quero saber, deixe-me cair, acabou. Mas, Verdade. ou seja, de ser eu a atirar-me, ser eu a bater a mim próprio, não quero ser eu a ajudar os outros, não quero ser eu a. Ou seja, fechar o meu próprio mundo, a tirar-me para o chão, porque, enfim. Eu nunca cheguei ao exemplo disso, mas se calhar um dia vou ter, ou não, também não estou à espera a rezar pegando no catolicismo. Não estou a rezar todos os dias para que isso aconteça, mas se calhar um dia vai-me acontecer isto. E indo enquanto o Carlos estava a contar, não se vai esgotar a panela da farinha. Estou a recuperar a leitura Exato. da Bíblia. Não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará ao motunha do azeite, porque isto quer dizer o quê? Lá está, as pessoas que dão. Há de sempre de Exato. chegar o dia em que se E recebe. mal de nós Deixa-me é só sempre pôr. dizer mais uma coisa muito rápida sobre essa frase. Porque é que eu escolhi o cair da ponte e o atirar-me para o chão? Porque o cair da ponte a queda é muito maior. não é? A pancada que nós levamos quando ajudamos e depois somos desprezados, enfim, pode ser muito maior. Mas eu prefiro essa pancada muito maior porque tentei, do que aquela pancadazinha que é mais fácil, que é não faço, acabou, olha, dói muito, mas não posso fazer nada, acabou-se. Ou seja, atiro-me para o chão. Prefiro cair da ponte do que me atirar para o chão. Porque pelo menos se cair, não foi porque me atirei. Efemérides Joaquim Pereira, 4 de novembro, quarta-feira desta semana, temos dois registozinhos. Ora bem, isto é que é para nós. Em 1877 foi inaugurada a Ponte Maria Pia. Como agora já não se pode dizer Ponte de Luís, também não se deve Dona dizer Maria, Dona já, Maria a Pia. Já acabou. Portanto, é a Maria Pia. Ora, com a construção desta ponte que liga as duas partes, as duas margens do Rio Douro, Porto, ou e seja, Gaia. Porto e Gaia, porque já não é vila, já é cidade. Exatamente. Cidade de Gaia. O comboio já foi possível chegar ao Porto. Hoje a ponte está, como sabemos, a crescer relvas lá no meio. Ao tempo que estou à espera do projeto, da recuperação, muitos, da via pedonal, de não sei o quê. Está mais uma machadada. Como muitos projetos deste país, vai-se fazer isto, vai-se fazer um dia destes. Não são nunca à tarde. A Marisa Montacanto. Olha, afinal não é só ontem na web. Vai-se fazer tudo e não se fará. Ora bem, e no mesmo dia, 4 de 11, em 1809, nasceu Félix Mendelssohn, o autor do Messias. O Messias. Ah, não, o Messias é do Handel. Afinal, não é do Messias. Não. Pronto, mas este também foi um grande musicólogo, já não me lembro agora. Não escrevi que Mendelssohn. Como é que se lê isso? Mendelssohn. Mendelssohn. Tem nome sueco, não? É. É o alemãozeco, o bávaro. Posso só fazer aqui uma pontuação quanto a efemérides? Faz favor. Eu já queria pedir desculpa, eu estava mesmo na ideia que era no dia 2, só que eu não fiz aqui a referência na semana passada. Mas permitam-me falar de uma coisa que aconteceu no dia 1, que eu estava na ideia que tinha sido no dia 2, por isso é que eu não fiz referência aqui. Já se falou muito, mas para todos os efeitos fica aqui pontuado. Que fez precisamente 255 anos, aliás, 265 anos do terremoto e do consequente tsunami, não é? Pois, eu sei, eu vou Carlos, dizer. Eu estava na ideia que tinha sido no dia 2. Isto tem que estar no computador de cada um. Carlos, eu vou-te dizer que ainda agora estava aqui e durante a semana lembrei-me umas poucas vezes. Foram tantas os efemérides desse dia. No dia 1. E não falámos do terremoto. A culpa é sua. Você é que traz esses capítulos históricos. E gravámos no dia 1. E eu estava na ideia que era no dia 2 de novembro. Percebes? É, não vou dizer porque é só para a próxima semana. Mas depois, então, ao ver as notícias, percebi que era no dia 1. Pronto, e já agora, mais uma efeméride que é, faz esta semana, uma semana que houve as maiores cheias de Albufeira. Pronto, só daqui a um ano, se não me esquecer. Ah, está bem, pronto. Algumas obras do Félix Mendelssohn, A Midsummer Night's Dream, ou seja, um sonho de uma noite do meio do verão, a Sinfonia Italiana, a Sinfonia Escocesa, The Habits e outros concertos para violino e para cordas, octeto, como é que se diz? Octeto. Octeto. E ainda as composições piano a som mais famosas do Félix, deste alemão, afinal é alemão, estava a dizer que era sueco. Não. Félix Mendelssohn foram as Canções Sem Palavras, Songs Without Words. O nome completo do homem é Jakob Ludwig, o Beethoven, Jakob Ludwig Félix Mendelssohn Bartholdy. Muito bem. Só uma parte. Pelo nome que ele está escrito, ele é judeu. Sim. Estavam ali referências ao antissemitismo. Foi vítima do antissemitismo. Sim. É o Jacob. Jacob, exatamente. Como grandes nomes da música, das artes, etc. E do futebol também, aquele guarda-redes polaco. Também é polaco. Também é judeu. Não, mas era Jacob. Isso é uma parte. Passa. Eu também sou judeu. Outra frase da semana, desta vez, Carlos Bonaparte, a explicar e a enunciar a mesma. Eu não sei quantos, mas sei que na quinta-feira, se não estou em erro, dia 5... Foi dia 5. Dia 5 de novembro, fez anos o António Macedo. Olha, desconheci. Não falaram nisso ontem, não? Ou sim, só... senhor. Ai, falaram ontem, não ouvi. Não. Sim, senhor. Estava a dormir. Não sei que programa foi que lhe deram os parabéns. Exatamente. Foi logo de manhã. Foi logo de manhã. Foi no programa de manhã. É o programa. Ah, foi no dia seguinte o Paixões Cruzadas. Não, nesse dia não falaram. E... sim. Esqueci-me. E pronto. E então, o António, eu foi, eu estive a ouvir a Antena 1 e tal, estava a ouvir, ele dizer, já hoje tive o meu net, a minha neta a dizer que eu gostava de me ouvir a ressonar no sofá. E coisas do género. Então, o António Macedo teve lá alguns convidados, alguns colegas, não é? Desculpa, para quem não sabe, António Macedo é um nome já há muito tempo ligado à rádio e até à televisão noutros tempos, e é um dos nomes fortes da Antena 1 e que está quase sempre nas manhãs da Antena 1. Fica paz, aquela voz. Um locutor. Que olhar para ele parece um sem-abrigo, um vasilhas. Ainda hoje. Ele cabelo comprido, barba de fazer. Ainda hoje de manhã o estive a ouvir. Sim. Mas... a ideia que me dá é que ele tem um bigode enorme. Não. Não. Não é mais a barba. Não é uma barba enorme, mas é mais. Os cabelos é que são enormes. Chegam até ao fim do pescoço. Sim. Mas sim, mas bom, e entretanto, ele estava lá, um dos colegas dele, que agora não me recordo qual é que é o. Mas era um dos colegas dele. E então o colega disse uma coisa muito curiosa, que me deixou até com uma certa vontade de rir, que foi: eu entrei no rádio no tempo dos discos proibidos e saí do rádio no tempo dos discos obrigatórios. Bem metida. E o que é que ficou? Porque, pronto, né, ele falou, o António Macedo, e eles falaram em vários nomes dos anos 60, anos 70, de rádio, etc. E pronto, e daí surgiu essa questão do eu entrar na rádio no tempo dos discos proibidos, né, da outra senhora. Da censura, um lápis azul. E passaram, e saiu na altura dos discos obrigatórios. Pronto, foi uma frase. Tens de explicar aos ouvintes que é isto dos discos obrigatórios na rádio. As playlists. É, aliás, algo que surpreendeu-me, porque o António Macedo defende-se arrimamente as playlists. Diz ele, coisa que eu não pedi, que é uma ferramenta que me ajuda imenso. Nem lista, é uma expressão em inglesa, claro, quer dizer, uma lista de reprodução, que são certos discos que, claro que não são sempre os mesmos ao longo de toda a vida de uma rádio, mas periodicamente, meses a meses, não, é mais meses a meses, há ali uma lista restrita, uma dúzia, duas, três dúzias de discos, que só passam músicas daqueles autores, daqueles cantores, daqueles grupos, nos tempos em que não há programas específicos, claro, isto neste caso não tem não, mas em que há música solta, digamos assim, naqueles espaços de transição. Há ali uma dúzia de artistas que, pronto, durante os tempos estamos sempre a ouvir aqueles. Aliás, nota-se na Antena 1 que está sempre a passar a Inquietação da Maísa, a Alegria dos Resistência. E todos os dias há ali quatro músicas que ouço todos os dias. Agora já me lembro as outras duas. Mas há ali um grupo de músicas que está sempre a dar. Houve uma altura que era... Ai, como é que era? Daniel... O David Pessoa, acho. Não é David Pessoa, acho que era David Pessoa. Não sei que é a pessoa que passava também todos os dias. Quando eu ouvia depois logo... Sei quando saiu o CD da Marisa, andaram duas semanas seguidas a mostrar a música. Agora é os Madre Deus, acha se agora eu... Mas esses têm os discos Antena 1, não é? Eu sei Antena 1, eu sei que fazer publicidade que é para vender. Joaquim Pereira. Eu acho que a Antena 1, às vezes até, apesar de gostar da Antena 1, sem reticências, mas é que põe uns pontinhos, que é eles estarem sempre, durante uma semana... Ai, os discos da Antena 1, isso é outra coisa. Agora, as músicas que vão passando durante o dia, não é só na Antena 1. Eu lembro quando passei pela Renascença, um dos jornalistas da Renascença estava preparado para apresentar um programa informativo, que todos os dias era àquela hora da manhã, e dizia assim, antes de começar a... Quando estava a dar a música, portanto, bem, dois minutos antes de ele entrar no ar, estava a dar a música antes do programa dele, e diziam para o técnico de som, que eu estava à beira dele, dizia assim, foi. E eu ontem ouvi exatamente esta música à mesma hora. E já na semana passada foi a mesma coisa. Isto na Renascença. E claro, as músicas vão, eu sou do vão tempo se repetindo. Que andei muito tempo, já contei aqui isso, que era um ouvinte acérrimo da Rádio Renascença. Era dia de noite, ainda não me tinha mudado de camisola para a Antena 1. E eu de madrugada, sempre com os meus fonezinhos ali a ouvir no transistor, com as luzes apagadas, eu mudava de canais. Quando passava na Rádio Renascença, eu já sabia que era a Rádio Renascença, que era sempre, sempre, sempre. E depois Americanices. Sim. E depois Americanices. Houve uma que me chateou, isto também para acabar isto. O Carlos deve se lembrar daquela música. Oh, watch me. É Gabriela Silmin. Essa música dava... Eu estava no género 7 horas na Renascença seguidas. Essa música passava 6 vezes. Opa, era uma dose, tem sempre para dar a mesma coisa. Já tinha. Compreende-se o porquê, e o Macedo defende isso, talvez por causa. Para os profissionais da rádio, compreende-se ter ali a lista de músicas que vai passar diariamente durante aquele período, mas para quem ouve, chega a ser motivo para mudar de estação. Foi o que me obrigou a fazer. Muito bem. Tudo? Ou o caso ainda ia aprofundar? Tudo. Não, tudo. Então voltaremos para a próxima semana, para a emissão 130 da Conversas Aleatórias. Muito boa tarde a todos. Tenham uma boa tarde. Esperemos que hoje e amanhã. Esperemos que não haja mais do que um 3-0 para o Sporting. Isto também só fala do Sporting. Eu desconfio que tu é fanático pelo Jorge Jesus, não é adepto do Benfica. Tu só falas do Sporting agora. Não. Ora, agora só uma... Antes sim, não fomos. A piada da semana foi... Sabem-se quem perdeu? Se quem merdeu ganhou 3. Já nem sei dizer o nome do clube. Como é que é? Se quem derdeu. Não, a lógica desta semana, a novidade maior de desportiva desta semana... É que o Benfica ganhou. Não, é que o Arouca é mais forte do que o Skenderbeu. O campeão da Albânia. Então o Sporting teve-se a poupar para o jogo do Arouca. Está mais preocupado com o Arouca do que o campeão da Albânia. Levou 3-0 na Albânia. Sim. Era só para dizer que... Não é que eu seja raivoso, seja isto. Mas gostei do Sporting. Apesar de ser ligeiramente... Quem lembra o campeão da Albânia? Ligeiramente Sportingista. Mas gostei que o Sporting perdesse devido... O lingorado que sim, houve. Sim, presidente e treinador, há não tem nós. E a Cássios e o Caraças, que eu chamo a Cássio. Olha, Inácio. Uma coisa que eu li hoje no jornal e desconheci. Eu li que tanto estou tão embrenhado nestas coisas dos futebol. Ia dizer desporto, mas o futebol já não é desporto. Destas coisas dos futebolis. O Jesus. E o. Ai, aquele. O que é agora. Colegas dele lá na bacana de coisa desportiva, o Inácio. Sim, eu chamo-lhe a Cássio. Sim. O Inácio. E eles estavam há muitos anos, de candeias avessas um com o outro. Um com o outro. Já sim, eu vi falar nisso. Aliás, o Jesus só entrasse e o Cássio saísse da estrutura, uma coisa assim. Sim. Mas parece que agora fizeram as pazes. É, são todos amigos. Vamos. No fim da quando convém. Agora que é? Sim. Boa tarde.